ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 3 de julho, está entrando no ar o seu Tema Livre. Em plena Copa do Mundo, a bola rolando em todo canto, quer dizer, esses dois dias não está rolando a bola. Volta a rolar amanhã nas quartas de final e isso dá um prazo, dá um tempinho para a gente respirar também, falar de outros assuntos, como este assunto de hoje, que é a mobilidade urbana, mas eu vou começar com uma providência que é determinada por uma lei do ano passado, uma lei estadual, a Lei 6.400, de 5 de março do ano passado, que determina a realização periódica por autovistoria a ser realizada pelos condomínios ou por proprietários de prédios residenciais comerciais e pelo poder público nos prédios públicos, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas as suas instalações, e cria também o laudo técnico de vistoria predial no estado do Rio de Janeiro, além de dar outras providências. E o que interessa nesse caso é que o prazo terminou no dia 1º, agora, anteontem, o prazo para a realização dessa autovistoria predial aqui no município do Rio de Janeiro, e foram 3%, pouquíssimos prédios que foram, ou moradias que foram autovistoriadas. No meu caso foi, e outros casos aqui da mesa, na bancada de hoje também. Estão aqui comigo a Yara Martins Carvalho, que é coordenadora da Divisão Técnica de Transporte e Logística e do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, agora também representante, não é isso, né, no Conselho do CREA, é isso aí, daqui a pouco ela vai falar desse negócio aí. O Alcebiades Fonseca, também nosso parceiro aqui, engenheiro, conselheiro e membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, e o Luiz Cossenza também já esteve aqui conosco algumas vezes, diretor do Sindicato dos Engenheiros e conselheiro do Clube de Engenharia, que foi quem trouxe o impresso, bonito impresso, guia de procedimentos para a vistoria predial, a autovistoria, isso tudo. Cossenza, bom dia. Eu queria que você explicasse, primeiro, essa questão da autovistoria, por que que é importante, qual é o nível de segurança que isso traz para os habitantes da cidade, e, segundo, por que que tão pouca gente cumpriu esse prazo de autovistoria. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Golo. Bom dia, componentes aqui da mesa. Na realidade, depois que houve o desabamento dos prédios aqui no centro do Rio, né, aí se teve a preocupação com o estado dessas obras que são feitas, às vezes, irregularmente no Rio de Janeiro. Isso você está falando daqueles prédios? Aqueles prédios lá, exatamente, que desabaram, os três prédios desabaram lá por conta de uma obra que estava sendo feita de forma irregular, não sei nem se foi a obra, que até hoje ainda não se tem certo isso, ou se foi o acréscimo, que aquele prédio não foi projetado para aquele número de andares. E acho que a prefeitura, diante disso, acho que lavou um pouquinho as mãos, né? E criou uma lei que obriga todos os condomínios a fazerem essa autovistoria. Nós temos aqui no município do Rio de Janeiro 270 mil prédios. Até agora, nem 15 mil prédios tiveram essa autovistoria feita. Por vários problemas. Primeiro, que as pessoas não entenderam direito a lei. Eu acho importante essa lei. O brasileiro não tem uma tradição de manutenção. É mais fácil ele se preocupar com a parede suja do que ela rachada. Ele bota um móvel, escondeu, parece que está tudo bem. Agora, se estiver sujo, ele acha feio e pinta, né? Então, nós entendemos como positiva a lei. Agora, dá um prazo, que deram 6 meses, mais 6 agora, para fazer, para que os 270 mil prédios tivessem essa autovistoria feitas. Até tivemos dúvidas até com relação aos profissionais. Tinham dúvida com relação como fazer. Tinham vários profissionais que participaram dessa elaboração desse guia que o Sindicato dos Engenheiros produziu. Isso aí foi uma construção de mais de 500 profissionais dando sugestões e tudo. Eles tinham dúvida, achavam que era só a área comum, só a garagem ou os corredores, sem entrar no, dentro dos imóveis, que é um direito de ser negado a entrada de um profissional. O proprietário pode negar a entrada do profissional dentro do seu imóvel. Agora, se ele não entrar em todos os apartamentos de um prédio, por exemplo, a auto-vistoria, ela perde totalmente sua função, porque o grande problema não é a área comum, é exatamente dentro dos apartamentos que as pessoas, às vezes, tiram uma viga por desconhecimento, uma coluna, e com isso fragiliza o prédio. É o caso da obra lá, exatamente, do prédio que caiu. E a hora que cair, não vai cair só o apartamento, vai cair o prédio inteiro. O prédio inteiro. E é a questão da parte elétrica também, que é uma das questões mais graves que nós temos nos imóveis, com essa quantidade de filtro de linhas que estão sendo colocados, aumento do consumo de energia, e que quando pegar fogo um apartamento, vai pegar no prédio inteiro. E as pessoas não se preocupam também com essa questão das instalações elétricas. Quer dizer, esse prazo, então, vai ser prorrogado, fatalmente será prorrogado? Não, foi prorrogado duas vezes e a Prefeitura agora entende que não deve prorrogar mais. E a partir do dia... o prazo foi dia 1º, a partir do dia 2, de ontem. Ela está dizendo que vai notificar os síndicos e depois da notificação... O síndico tem 30 dias para fazer a auto-vistoria. Se não fizer, dentro dos 30 dias depois da notificação, ele vai ser multado e a multa presta em torno de R$5.000. Essa história que você falou, eu acho interessante, da resistência das pessoas a que entrem em suas casas. Isso é uma das questões que o IBGE aponta cronicamente como um empecilho à realização de um censo mais rigoroso. E também o pessoal do combate à dengue reclama muito que não consegue entrar em determinadas residências, as pessoas não deixam. E se a gente for ver, isso é uma postura histórica e cultural. Aqui no Rio de Janeiro, já no Pereira Passos, né, começo do século passado, na época do Oswaldo Cruz e da vacina obrigatória, já não deixavam, já não queriam. E em resumo, é uma postura que de um lado se respalda no direito individual, mas por outro lado ela viola um preceito até do governo, do governante, de zelar pelo coletivo e não pelo individual. O Yara, eu queria que você entrasse nessa conversa aí. Primeiro, você esclarecendo o que é que você assumiu. Você foi eleito alguma coisa em plena Copa do Mundo? Como é que é essa história? Bom dia, Yara. Bom dia, Lula. Bom dia a todos os ouvintes. Fomos eleitos, né, os conselheiros do Sindicato dos Engenheiros por CREA, né? Então, agora é mais um cargo aí que a gente está assumindo como conselheiro, representando o Sindicato dos Engenheiros no Conselho de Regional de Engenharia. E você tem a ver também, então, com essa história que agora, a partir de agora também, com essa... Ou não? Ou ainda não tomou posse? Não, eu sou conselheira, mas não tomei posse. Não, lá no Clube de Engenharia, né, nós realizamos algumas discussões sobre também a auto-vistoria, né? Não é a minha área de trabalho, né, minha formação, sou geógrafa, mas nós encaminhamos algumas discussões. E até mesmo na questão também da mobilidade urbana, essa obra da linha 4... Nós também começamos a pensar, né, os impactos que estão ocorrendo ali em Ipanema. Nós também associamos a questão da auto-vistoria, né? Como é que fica a linha 4 do metrô? Como é que fica a auto-vistoria em prédios que já estão apresentando problemas, né? Desde já, né, inclusive. Desde já. A obra está ainda pela metade, né, e já está rachando. Se fosse em outro lugar que não Ipanema, Leblon, Alcibíades, você acha que isso estaria com essa repercussão que está tendo na imprensa? Bom dia. Creio que não, mas bom dia, Golo, bom dia aos ouvintes. E acredito que não, porque há um tratamento diferenciado, né? Quer dizer, a Zona Sul, ela é diferente da Zona Norte. O que acontece na Zona Norte não é motivo de manchete sair na imprensa. Agora, na Zona Sul, sim. É o que está acontecendo. E lá na Zona Sul, mas independente disso, essa questão da linha 4 do metrô é aquele processo que a gente já comentou antes, né? Quer dizer, hoje em dia nós temos uma prática muito ruim de executar obras sem projeto. Então, o que está acontecendo lá é esse incidente, que ainda não houve o acidente, né? É a falta de um projeto. E nós fizemos, inclusive, lá no Clube de Engenharia, discussão sobre o assunto, né? com as associações de moradores, com os profissionais da área. O Fernando McDove conhece muito do sistema, né? Então você resolve fazer, é normal isso, né? Você resolve fazer uma obra e, de repente, alguém que não tem o conhecimento técnico necessário decide que vai fazer de outra forma. Então acaba acontecendo isso. No caso específico lá, a gente tinha um TBM, que é conhecido como Tatuzão, né? Que foi projetado para trabalhar numa determinada profundidade, que é menos 40, né? E alguém achou que menos 40 é muito espaço, muito chão, né? Para o pessoal sair numa estação. Aí alguém disse, vamos fazer a 12 metros, né? Então, quando houve uma transição na mudança de terreno, que saiu de um terreno rochoso, né? E entrou num terreno arenoso, aí ocorreu o incidente. Ainda bem que foi um incidente, porque se fosse uma outra circunstância, a gente já teria contabilizado aí morte, desabamento, né? E essa matéria continua lá. Quer dizer, nós investimos 100 milhões num equipamento, né? que entrou embaixo da terra, ele não dá ré e não está podendo ir para frente. Estão tentando, de alguma forma, salvar ele, que é injetando concreto e tudo, quer dizer, estabilizando o terreno para ele poder fazer alguma coisa, né? E é com isso que a gente convive aí. Se fosse, como você falou, na Zona Norte, não teria grande problema. Teria, como nós tivemos aí, as desapropriações, apropria e passa tranquilamente, né? Agora, a verdade também é que é interessante, como é que pode um tatuzão que é feito para operar a 40 metros, ele vai para... os caras revêm essa obra para 12 metros? Mas tem uma realidade, tem uma justificativa. É lógico que se ele passar 12 metros, a obra sai mais barata. Sai mais barata. Sai mais barata porque até a escada rolante é menor, a questão de concreto para saídas é menor, é tudo sai. Mas mais, não é por uma questão, então, de conforto do usuário, como com poderia certeza, sugerir a intervenção com certeza, do Alcebiades. Não existe projeto, é isso que o Alcebiades falou, não existe projeto, não existe planejamento. Então, com isso, as obras são feitas com aditivos o tempo todo. Por quê? Porque você faz um bonito desenho no computador 3D e mostra, que aí todo mundo fica encantado, e diante de um 3D que é feito no computador, você faz um orçamento e depois se torna inviável. Aí vem os aditivos e essa coisa toda. Então, isso que o Alcebiades falou, de passar a menos da metade da profundidade que devia passar, com certeza foi para economizar durante a obra, material e todos os equipamentos ficam muito mais em conta. E até a obra anda mais depressa também. Agora, aquela estação ali na General Arco Verde e a estação da Praça Cardeal Arco Verde e a estação Siqueira Campos, são duas estações que são bem fundas, né? A Arco Verde, ela está colocada lá em 7 níveis, né? Você tem 7 escadas rolantes. 7 níveis, né? Diferentes. Para subir. É complicado. Em determinada ocasião, eu fui diretor de operações do metrô e a gente teve um problema sério ali, que foi na época do Réveillon, onde as pessoas queriam entrar direto, sem um planejamento, né? Quer dizer, isso anteriormente. Quer dizer, quando a gente entrou na diretoria de operações, a gente fez um planejamento que você não consegue colocar uma massa num determinado tempo, todos circulando ali, né? Então, o estudo para sair daquela estação é complicado, né? Porque a pessoa jovem anda mais rápido, o velho anda mais devagar. A cada composição que chega, ele traz um número X de passageiros, né? Então, até hoje, aquele planejamento que a gente fez funciona nesses grandes eventos. Eu não sei agora com relação à Copa, né? E que nós temos lá uma invasão de turistas, principalmente os nossos hermanos, né? E como é que tá se comportando, né? Porque é totalmente imprevisível, né? E E essa situação, quer dizer, não é aquela situação do Réveillon, porque no Réveillon você tem uma hora certa para acontecer e uma hora é mais ou menos definida de término, né? Que as pessoas, assim, rompeu o ano, as pessoas já querem ir embora, encontrar com a família, né? Então não é diversificado. Agora no Réveillon você tem a compra, o horário escalonado para você chegar, sim, a Copacabana pelo metrô. E a volta não, a volta você tem o horário liberado, porque a volta cada um volta a hora que quer. Geralmente o pessoal volta logo porque quer voltar. É que criam barreiras, que você, para entrar, ele já cria um obstáculo, que é uma entrada única, né? Então de tal forma que você consegue controlar esse acesso. Agora, o para ir é difícil porque são N estações, né? Pois é, e todo mundo para o mesmo lugar. Agora, Yara, a mobilidade urbana, propriamente aqui na cidade, durante a Copa, tem surpreendido principalmente os turistas e a imprensa estrangeira. Agora, a imprensa estrangeira, ela chega no aeroporto e ela vem por via expressa, ela vem de van, ela é uma exceção na mobilização dentro da cidade, na movimentação dentro da cidade. Quem se movimenta mesmo é o morador e o turista doméstico, a pessoa, mesmo o turista estrangeiro que está aqui acompanhando a Copa do Mundo. Tem merecido realmente elogios essa mobilidade urbana durante a Copa do Mundo? Qual é a sua opinião? Eu não, assim, é como você falou, não vejo como um elogio, né? Na verdade, a prefeitura, ela coloca um feriado a partir de meio-dia, né, nos dias de jogos, né, no Maracanã, e aí a cidade para. E aí você consegue ter, você, na verdade, está substituindo, né, o usuário daquele modal de transporte. Né? Você está substituindo o trabalhador que está no dia a dia andando de metrô, ele é substituído pelo turista, né, porque o turismo que está aqui, até mesmo conversando com um taxista que trabalha na Zona Sul, ele estava me dizendo que o turista que está hoje aí, né, que está para a Copa, né, é o turista que anda de metrô e de ônibus, quase não anda de táxi. É verdade. Né? E que o passageiro dele da Zona Sul, que é a senhorinha que vai lá vai ao médico, esses estão em casa. Então, para ele que não tem um ponto, né, na porta de um hotel, ele está perdendo dinheiro. É. Né? Ele não está trabalhando quase. Você sabe que os motoristas de táxi estão reclamando muito. Aliás, antes mesmo da Copa, eles já estavam reclamando porque os hotéis fizeram serviços especiais de táxi para transportar os seus hóspedes. Os hotéis mais caros, né? Mas, de qualquer maneira, é uma resposta da rede hoteleira ao serviço de táxi que deixa a desejar, em muitos casos. O próprio taxista que reclamou ontem dizia isso. E, infelizmente, nós temos colegas que são bandidos mesmo, que ficam dando volta pela cidade com turista, que passa a perna em turista. Mas o que nós temos visto é um comportamento que está sendo elogiado na imprensa internacional. Mexicanos que esqueceram mochila, perderam a mochila com 3 ingressos, 3 jogos da primeira fase do México, estavam ali, e a mochila foi recuperada, devolvida ao mexicano. O cara chorava de alegria, chorava mais do que o Júlio César depois do jogo com o Chile. E esse tipo de... não foi um caso isolado, vários casos têm sido notificados, inclusive a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm colaborado com os turistas, têm ajudado na localização de coisas e até na orientação correta. Em resumo, parece que há um clima favorável, pelo menos durante a Copa do Mundo. Eu estava passando no mercado, e aí em Copacabana, na caixa do mercado, e eu perguntei para a caixa assim, só tem turista aqui ou tem brasileiro também? Ela disse, olha, está cheio de turista aqui no caixa. Passa no caixa, a maior parte é turista. Eu queria que eles não fossem embora mais. Por quê? Porque ela mora no subúrbio, distante, ela mora na Baixada, e ela está tendo facilidade, as coisas estão funcionando melhor, não é? Quer dizer, esse tipo de coisa também é positivo, mas ao mesmo tempo deixa um gostinho, né? Quando acabar a Copa, como é que vai ser? Nós vamos acordar e virar uma abóbora de novo? O que é que vocês acham? Fala aí. Olá. Quando você fala, deixa esse gostinho aí, eu vim aqui chegando aqui com o Alcebiades, eu estava preocupado quando acabar a Copa do Mundo e começar a ver jogos do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que a prefeitura, eu acho que o que o Yara falou tem sentido. Ele armou um esquema, né, que está funcionando, para... para tristeza de uma boa parte da imprensa brasileira. Claro que poderíamos ter feito melhor, planejado melhor, é evidente que poderíamos, mas dentro do que nós tínhamos, dentro das possibilidades que foram dadas, da falta de planejamento que às vezes o Alcebiades colocou, a falta de projetos, a cobra está sendo um sucesso. E isso que o Yara falou está correto. Como resolveram o problema de mobilidade, dando feriado, então isso facilitou. Mas e nos outros países? Também não foi assim? É. Né? A gente tem que entender isso. Felizmente, para a economia do país, a Copa está dando certo. Porque vem uma Olimpíada já. E eu acho que muita gente que tinha receio de vir ao Brasil, agora vem com muito mais tranquilidade, porque as coisas deram certo. Então, a imprensa tem que entender que eles estão falando, tem que parar essa crítica também contundente sempre ao Brasil e não ver o lado bom. A Copa tem sido elogiada mais pelos estrangeiros que pela imprensa nacional, é uma coisa inacreditável. E a mobilidade tem dado certo por conta disso, mesmo que a Yara colocou, porque é feriado, então se tem se movimentado. Agora, quando voltar, acabar a Copa e voltar Campeonato Brasileiro, o trânsito normal, nós vamos continuar sofrendo os engarrafamentos normais. E você sabe que a qualidade dos jogos também vai cair, né? Bastante, né? Não vai ser esse tipo de nível de futebol que a gente está vendo aí. O Yara, essa questão da mobilidade, nós tivemos também aqui no Rio de Janeiro uma espécie de vestibular na Jornada Mundial da Juventude, quando houve até pane no metrô, e de lá para cá eu tenho para mim, não sei, que as autoridades municipais ligadas à área de transporte tiveram tempo de imaginar, simular e até projetar alternativas e tal, que não fossem apenas a questão de decretar feriado. Eu não estou certo, mas eu acho que não foi feriado todo dia da jornada. Quando o Papa estava aqui cumprindo alguma programação em Copacabana, aí era feriado, né, escolar, mas não era como agora da Copa, que praticamente tudo fecha, o mercado fecha meia hora antes do jogo e abre de novo meia hora depois do jogo, mas o comércio em geral fecha, comerciantes estão reclamando porque eles estão fechando as portas por causa do feriado, porque eles não querem pagar hora extra para os funcionários, e os funcionários também não querem trabalhar, porque ganham menos, porque aquela hora extra não vale para o cara sair de lá de onde ele mora e vir para aqui, para o centro da cidade, trabalhar na lanchonete ou não sei aonde, e deixando de ver o jogo lá, deixando de ver a partida lá no meio dos seus amigos, seus familiares, essa coisa toda. Como é que você vê essa situação? Bem, eu não vejo, assim, eu concordo nesse ponto com o Alcebiades, eu não vejo um planejamento, não. Quem assistiu o jornal ontem, né, já estava sendo noticiado que utilizassem outras estações do metrô, né, a estação São Francisco Xavier e a estação, e mais uma outra estação, São Cristóvão. Então, já existe uma... A prefeitura já está vendo como um problema toda essa descida na estação do Maracanã. Sim. Então, eu acho que no dia a dia, né, cada vez que vai se aproximando mais do final da Copa, né, aí que eles vão organizando. Mas a cidade, ela para, a cidade para. Você não tem o trânsito que você tem no dia a dia. Na sexta-feira estava tudo normal, né? Sexta-feira passada foi sexta, né? Nossa reunião. Sexta-feira passada estava tudo normal. É verdade. Francisco Bicalho parada, né? É, linha amarela parado. Foi um dia parado. Normal, foi um né? dia normal, é. Né? Hoje, vindo para cá, foi um dia normal. Então, você tem a cidade com problemas, né? São dias que não tem partidas. Que não tem partidas. E agora, daqui até o dia 13, que é o fim da Copa, nós teremos menos dias com jogos, porque vão sendo eliminados, né? As seleções, e aí vai sendo assim. Sim, e você também, né, durante esse período de jogos, né, justamente com os feriados, você tem as férias escolares, né, estamos num período de férias, que iniciou antes, né, até, e você também tem, os trabalhadores, eles não saem, geralmente ficam em casa, né, o pessoal que vem para a cidade, costuma vir para a cidade, não vem. Dia, vai parar meio-dia? O que, que eu vou fazer na cidade? Não vem mesmo. Não vem, então você tem uma. Tem o trânsito livre. E, você, e uma esse turista. Falsa impressão. É uma falsa impressão que tá tudo resolvido. Que está fluindo, que está tudo resolvido. Que... Mas se você avaliar, quantos investimentos que foram feitos na área de mobilidade? BRS? É verdade, eu sabia isso. É. Essa questão da mobilidade para esse evento, especificamente a Copa, né? A gente até já conversou sobre isso anteriormente. Né? Diria o seguinte, a diferença entre a Copa e um Fla-Flu, né, é nenhuma. Inclusive, a capacidade do Maracanã diminuiu. Né? Então, você não teria grandes problemas quanto a isso. Né? Porque... Agora... Na mobilidade, de uma maneira geral, o prefeito até, quer dizer, quando ele dá o feriado, ele resolve o problema imediato, como o Iara falou. Agora, hoje a cidade vive um clima, né, de ter um amigo nosso que apelidou a cidade dos cones, né? Todo lugar que você passa tem cone, desviando o trânsito. Para a gente chegar aqui, para entrar para essa rua aqui, é um sufoco, né? E isso daí vai, para o próximo evento, vai ser sensacional. É mais ou menos aquela história do bode, né? Você cria um problema agora. Quando resolver esse problema de tirar os cones da cidade, você vai até achar que melhorou o trânsito, né? E vai reduzir também bastante o efetivo de guardas municipais orientando o trânsito, que também deve melhorar o fluxo do trânsito também. É verdade. Eu acho que o que a Alcebiades colocou aqui... eu tinha até anotado para falar, antigamente era 180 mil pessoas no Maracanã, mas a gente tem que entender o seguinte, você não tinha um Fla-Flu com 180, 170, ou Fluminense e Vasco, ou Vasco e Flamengo, às 3 horas da tarde, às 1 hora, 3 ou 5 horas da tarde, era à tarde. Outra coisa são as ruas que são fechadas. Então, eu acho que a decisão de fechar, dar o feriado, ela foi correta, porque resolve, assim, na hora o problema. Emergencialmente. Eu acho que é uma solução que foi dada e que foi correta. É lógico que os investimentos que foram feitos de mobilidade, a gente já conversou muito sobre isso lá no Fórum de Mobilidade, ele não foi o que a gente gostaria de ter. Eu entendo que aquela Transcarioca... Né? Ela não deveria ter sido feita sobre rodas, ela deveria ter sido sobre trilhos. Né? A Trans Brasil, que estão falando, é um BRT que deveria ser sobre trilhos também, não sobre rodas, como estão fazendo. Então a gente tem críticas. Tá? Mas para esse momento agora, o que foi feito pela prefeitura, uma emergência para resolver o problema imediatamente, ela está funcionando. Ele está funcionando. É lógico que durante a semana não tem jogo aqui, trânsito normal. As férias escolares facilitam muito isso. Isso diminui muito o número de carros na rua. Eu venho de Jacarepaguá para cá, eu levo para o centro da cidade todo dia, 1h40, 2h. Eu, que venho de carro, levo esse tempo. Agora, duas horas, 1h40 quando está legal, né? Quando não tá... Hoje eu levei até o Estácio, eu fui lá pegar o Alcebiades, eu vim com ele, eu levei 1 hora mais ou menos, mas também para chegar aqui, dali do praticamente uma distância aí de menos de, só, talvez uns 8 quilômetros, acho que nós levamos mais outra hora, por conta da rua aqui da emissora. Né? Uma coisa interessante que vocês falaram e que eu queria transportar para Primeira questão dos cones. Esses cones são uma praga. Em Brasília, um jornalista se deu o trabalho de mandar checar a quantidade de cones que tem espalhadas pela cidade. Cone marcando vaga para estacionar, cone dividindo pista, cone fazendo tudo, cone faz tudo. E aí chegou um número absurdo de cones e foi correr atrás de por que que tem tanto cone. Aí descobriu que tinham comprado 4 milhões de cones, uma coisa assim. Então tinha que botar cone em tudo que é canto. Aí foi descobrir também que nessa compra dos cones houve uma licitação, aí aquelas coisas nebulosas, e cada cone desse, na verdade, era um obelisco de custo, sabe como é que é? E isso é uma questão. E é difícil você entender como é que as pessoas aceitam passivamente esse tipo de providência que a autoridade toma e que vai, evidentemente, contra os interesses, o interesse coletivo. Como é que, por exemplo, alguém define que o tatuzão não vai furar 40 metros abaixo do solo, como estava previsto, e vai furar só 12 metros? Quem é que toma essa decisão e quem é que referenda, autoriza? Quem é que manda comprar os cones e quem é que diz, vamos botar esses cones ali na rua? Quem é que faz esse tipo? Como é que é essa coisa? Como é que funciona isso? Olha só, eu vou reportar a um acontecimento passado, né, que o metrô ele sofreu um processo de privatização. E a empresa que operava era uma empresa argentina. Então você tinha toda uma direção da empresa do pessoal, nossos irmãos argentinos, né? E você tem um centro de controle operacional que diz como é que tem que circular, tem todo um manual de procedimento para você levar com segurança esses usuários. Pela questão do contrato, era necessário que se cumprisse aqueles itens, os itens de partidas de trem, intervalos de trem. Aí chega um alto chefe, né, argentino, no centro de controle operacional e determina que tem que ser feito de tal forma. Aí, o que acontece lá? O cara cumpre essa ordem, que é uma ordem que não deveria ser dada, ou ele está demitido, né? Ainda mais depois da empresa ter sido privatizada, né? Então, esse é o grande problema. A segurança, a técnica, né, ela tem que prevalecer em cima das decisões de chefes, de diretores, de presidente, né? E mais com essa questão da falta de uma estabilidade, né, o indivíduo que está lá operando até se sujeita a uma situação dessa. Né? Posso botar um pitaco aqui, ou saber dizer o seguinte. Se você estava previsto passar o tatuzão a 40 metros, passou a 12, seria melhor para o país, para o governo, seria mais barato? Ótimo. Desde que isso viesse acompanhado de um projeto para avaliar se podia passar as 12 a 12 metros. Temos que parar com essa mania de fazer. Porque o governo federal chega aqui, eu te dou, vamos fazer uma obra, eu tenho tanto para fazer a obra de mobilidade. Qual é o projeto que vocês têm? Aí eles pegam qualquer projeto. Ah, eu tenho esse, está pronto. Pega o primeiro, mesmo sem projeto, um Sim. rabisco. Então, foi o caso que a gente está falando, mobilidade do bonde de Santa Teresa. Como é que aconteceu o bonde de Santa Teresa? Pegaram uma empresa para fazer 7 bondes, eram 9 bondes, ele entregou 7, tá? E o projeto foi feito à medida que era construindo o bonde. E quando houve o acidente, aquele com bonde novo que matou uma professora, a gente analisou o acidente e detectou lá no CREA, na Comissão de Análise e Prevenção de Acidente que eu coordenava, que houve um erro de projeto. Porque o projeto não era feito antes da construção, era depois da construção do bonde. E lamentavelmente, novamente, agora contrataram mais 14, a mesma empresa está fazendo, no mesmo jeito, sem projeto. Então, e além da professora, isso, morreu também um aí já foi com bonde antigo. Aí já foi com bonde antigo. É. Por quê? Porque os bondes novos não podiam circular, porque tinha um erro de projeto, e ficaram circulando apenas com um ou dois bondes, então deu superlotação. Uhum. Manutenção ruim. E aí aconteceu o que aconteceu. Então nós temos que parar com essa mania de começar a fazer obras sem um projeto. Pode ser um projeto básico? Pode, porque desmoralizar o projeto básico, Golo. Quando você tinha um projeto básico antigamente, era aquele projeto que era quase o executivo. Pequenas mudanças ao longo da obra poderiam ser feitas, mas ele era um projeto quase executivo. Hoje não, é um rabisco. E com isso faz-se orçamento. Essa questão é até algo que a gente vem discutindo muito lá no Clube de Engenharia, né? Principalmente na nossa área lá de transporte e mobilidade, que é justamente isso, né? Como é que um projeto, algo que passa por todo um processo de licenciamento de obra, licenciamento ambiental, licitação, e aí o projeto executivo, ele no decorrer da obra, ele é mudado, ou o projeto básico é mudado, né? Não é uma obra, você não contrata um serviço direto, isso passa por um processo de licitação, onde você tem que apresentar os projetos, e quando você percebe, né, que esse projeto mudou, como é que fica todo esse processo anterior? De licenciamento ambiental, licenciamento de obra e licitação. Implica uma série de outras providências. Fora isso, você tem os aditivos, né? Os aditivos que são colocados a cada modificação. Então, hoje o que a gente ouve muito falar, né, na área de engenharia, que o projeto básico não estava de acordo com o projeto executivo, né? Então, como é que um projeto básico foi aprovado e depois ele foi mudado para se adequar, para ser adequado, né? É algo muito confuso e que tem que ser repensado. Isso tem que ser discutido de forma séria. No caso do metrô, o que me chama a atenção aqui é o seguinte. Primeiro, o projeto definia 40 metros de profundidade para perfurar o túnel, para passar o trilho. Por isso, o tatuzão. Esse projeto, ele atendia às necessidades geológicas e outras necessidades que contemplam ali aquela área, e depois passou para 12 metros em nome da economia que seria feita com isso, e sem se levar em conta que esse mastodonte não dá ré, ou seja, você não tem como voltar atrás com o tatuzão para você voltar ao percurso original, ao que estava previsto originalmente. Como é que essa... O que vocês acham que motivou essa comédia de erros? Bem, todas essas alternativas, né, essa mudança de nível, né, tem que estar no projeto. Esse é o primeiro ponto. Isso tem que ser uma alternativa, tem que estar no projeto. Certo, Sebi? Golo, esse projeto de metrô de linha 4, ele já começa errado no início dele. Porque houve um estudo feito o traçado do metrô. Esse projeto da linha 4 não é o projeto original. Que tinha original. Então você faz adaptações, muda os locais, e não tem, você falando do estudo geológico, não tem. Nós pedimos, pesquisamos, o Ministério Público fez solicitação e não conseguimos esse resultado. Então, na verdade, o projeto é como na engenharia a gente chama do as-built, né? Você faz um projeto que vai passar um cano ali para botar uma torneira. Aí chega ali, tem uma viga que não permite passar, aí você faz um desvio e coloca. Aí você faz o as-built, né, que é para mostrar que houve uma modificação no projeto. E esse as-built virou o projeto, que você faz e depois você faz o as-built, esse é o projeto. Né? Não tem o projeto anterior. Você não, na verdade, você vai fazendo e o projeto vai sendo feito depois, né, Cossendo? Nós ainda não estamos tão mal nessa questão, porque nós temos alguns episódios, não no metrô do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, no metrô de São Paulo, que você resolve fazer um túnel escavando pelos dois lados, né? E quando termina, você não encontra. um não encontra o outro. E além do que, em São Paulo nós tivemos aquela estação, aquele problema sério, grave, né, ali, que foi um acidente terrível. Ali não foi um incidente, não foi uma rachadura de parede, desabou tudo, né? É, que estão contornando a situação lá para que não se transforme naquilo. É, porque pode correr esse risco, né? A gente corre seriamente o risco disso aí, né? Concenda. E essa mudança no traçado do metrô, aliás, o metrô do Rio o Rio de Janeiro a cidade aqui brasileira que todo o transporte é privatizado, né? Só o Rio de Janeiro que tem isso, de ter todo o transporte, não tem nada aqui do Estado. E o metrô, aí a linha 3, por exemplo, que devia ser feito antes, nem se fala, agora estão falando em monotrilho, né? A linha 3 que vai para São Gonçalo. É, que vai para São Gonçalo, que aí é aquela preocupação que você falou. A ideia era chegar e atravessar a Baía de Guanabara. Bom, se você não tiver um planejamento, um projeto, já imaginou, o Tatuzão está no meio da Baía e ele não dá marcha ré e fala que é assim, não tem mais dinheiro. Como é que você tira o Tatuzão? Aqui na rua você abre um buraco, né, Alcebiade? Pode tirar ele por cima e tal, agora no meio da Baía de Guanabara é complicado. Então, vocês querem solucionar o problema de mobilidade do Rio, no centro do Rio de Janeiro, sem fazer a linha 3, ou então sem ter barca, não utiliza-se as barcas, por conta de monopólio, que, por exemplo, quem era o dono das barcas era o mesmo dono da 1001, empresa de ônibus. Então, não havia interesse em fazer a barca de São Gonçalo aqui para o Rio de Janeiro. E agora não, agora mudou o controle, o dono da barca é o dono da Ponte Rio-Niterói, que também é o mesmo empresário, então paga pedágio ou paga para eles. Então, tem a questão da linha 3, que não foi feita, tá? Agora a linha 4 muda o traçado, agora passa sem linha. Se não houver o Alcebiade já foi diretor de operações do metrô, sabe, ele pode explicar muito melhor do que eu sobre isso, que se você não tiver uma boa operação, quem está lá em Copacabana e Ipanema não vai conseguir entrar no metrô, porque ele já vem cheio da Barra da Tijuca. O que acontece também... Na linha 2. As pessoas estão reclamando muito agora, aqui na linha 1, aqui nessa área central, é que o trem para entre uma estação e outra, fica 10, 15 minutos parado. É verdade. Parado. Isso eu acho que o Alcebiade pode falar por conta do Y que foi feito, que também não é o traçado original. As pessoas passam mal, entendeu? Cara. Ele pode explicar muito bem isso, que o traçado original tinha uma estação ali na Praça da Cruz Vermelha. O Alcebiade pode explicar melhor isso. Tem tudo a ver, já que a gente está falando de Tatuzão. A solução para o metrô, para você diminuir o headway, o espaço de tempo entre uma composição e outra, estava na ligação, que a gente chama lá de lote 29, de Estácio Carioca. Quer dizer, o trem que vem da linha 2, ele passa pelo Estácio, passa aqui pela Cruz Vermelha. Havia uma previsão de uma estação aqui onde construíram o prédio da Petrobras e emendaria em Carioca. Tanto em Estácio como em Carioca já tem as construções necessárias para fazer isso. É o projeto, né? Inclusive lá, o Tatuzão estava em Estácio e parte dele continua enterrada lá, porque ele não vinha para trás e pararam. Não andou a obra e ele ficou lá. Ficou lá. O Iara estava falando agora a solução para isso. Assim, eu acho que o prefeito chegou na solução ideal. É assim, faz feriado todos os dias que a gente resolve o nosso problema de mobilidade. O Iara está rindo, Iara. O negócio é sério. Não, é porque se você analisar, né, tá, o que foi feito aí para a Copa? Tá, os projetos que tem aí, o que foi feito? Não, continua tudo a mesma coisa. A conclusão foi: são as áreas, né, mais distantes da área central, né, ou da zona sul. Foi feita a Transoeste, Transcarioca, Transolímpica ainda não, Transcarioca e Transoeste. O que mais? E a Transcarioca e a Transoeste são opções rodoviárias, como Sim. você bem falou, Cossenda, não são ferroviárias, né? Não, são ferroviários. Olha só, Gulo, eu acredito que num futuro bem próximo, se a gente tiver aqui no governo do Estado alguém com intenção de resolver a situação, por exemplo, todos esses corredores que foram colocados BRTs, você pode, como o Cossenza falou, na linha 3 do metrô, estava previsto um monotrilho. Colocar um monotrilho. Monotrilho é uma construção simples, né? Você levanta um pilar, tem uma viga em cima e circula ali um equipamento, é sob pneu, tá? É, ele não faz barulho, a construção onde ele vai circular não fecha passagem, não deixa de entrar ar, ventilação, sol, né? E é possível fazer. É elétrico? É elétrico. E da última demonstração que a gente viu, é um sistema modular. Quer dizer, você pode colocar ele para atender a demanda atual, e se essa demanda crescer, você pode crescer tanto a composição como as estações. É uma grande solução. Quer dizer, na verdade, então, é dos males o menor. A Transcarioca e a Transoeste estão aí traçadas, estão sendo utilizadas como BRTs, e os BRTs continuam não sendo transporte de massa, né? Porque o ônibus é como coletivo, é maior só, não é isso? É, diz o seguinte, que a capacidade de um BRT, no BRT, o articulado, né? O que tem dois, biarticulado tem três. É, a capacidade dele chega a 250 pessoas. Ah. Agora, com um detalhe, eles têm, se eu não me engano, 53 lugares sentados, mas dizem que a capacidade é 250. Então já se prevê que o pessoal vai andar que nem sardinha lá, está em pé. É como você dizer que o avião tem capacidade para 500 passageiros, né? Mas só 180 sentados, mais ou menos isso. Quando você vai dizer qual, se vai ser ônibus, se vai ser micro-ônibus, se vai ser van, se vai ser VLT, se vai ser metrô, você calcula, fazendo a demanda, quantos passageiros vão do ponto A ao ponto B durante uma hora. Né? Pela demanda que estão falando, por exemplo, na Transbrasil, vai dar um ônibus, a gente já fez as contas, se a informação que eu ainda prefiro trazer, vai dar um ônibus articulado, aqueles emendados, dois, a cada 10 segundos. Então, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, você já começa um projeto errado. E é por isso que a própria Transoeste, aquela que já vem lá daquela Campo Grande, lá para cima, e vem em direção à Barra, na hora de pico, na hora de movimento de manhã, você não, pelas informações que a gente tem, você não entra mais no primeiro ônibus, tem que esperar o segundo ou o terceiro. Então não adianta calcular para a hora, quando vai mostrar o BRT, aí entrevista um passageiro que está uma maravilha, porque ele está na hora que não tem movimento. Aí ele vem sentado no ar-condicionado. Não, a propaganda que passa na televisão é fantástica. Né? Eu queria aquele ônibus, cara. Não é todo mundo que quer aquilo ali. Deixa seu carro em casa. Você imagina o seguinte, se você faz alguma coisa boa, você não precisa fazer propaganda. É verdade. Tem essa, né? Também, né? É isso aí. Gente, ó, a gente está caminhando para o final aí. Eu queria que cada um fizesse a sua intervenção final na nossa conversa de hoje. Vamos ver o seguinte, então. Na questão de mobilidade urbana, não teremos um legado da Copa do Mundo para o Rio de Janeiro ou para outras cidades que vocês tenham notícia? Yara? Não vejo um legado, assim, de impacto. Não. Eu acho que o que está aí, o que mostrou esse processo aí, é que nós não fizemos investimentos de grande porte em transporte de massa, né? Não tem investimento em transporte de massa, né? O que nós temos são paliativos que daqui a 5 anos temos que rever se já esgotou a capacidade, né? O BRT é para ser avaliado no máximo daqui a 5 anos. Essas vias expressas daqui a 5 anos podem estar já congestionadas. Então, nós não temos um legado. Porque o legado seria investimento em transporte de massa. Até mesmo porque esse turista que está aí mostrou que está acostumado a transporte de massa, está acostumado a... É verdade. O que disse o taxista, né? Eles não andam de táxi. Eles não andam de táxi. É verdade. Aliás, na terra deles o táxi é caro. É. Não é? Geralmente na Europa e nos Estados Unidos, táxi não é uma coisa barata. É. Aqui no Rio de Janeiro é bem barato, né? Na Argentina é bem barato, em Buenos Aires é bem barato. É super barato, porque você... Ele substitui, né? Ele trabalha como um tapa-buraco ali. Para você agora, a despedida... Olha, eu creio que esses grandes eventos foram uma grande oportunidade. Quer dizer, A gente teve a Copa, ainda vai ter as Olimpíadas. É uma grande oportunidade de você criar, melhorar a situação, porque tem um investimento maciço do governo federal nessas questões, que o objetivo é deixar um legado. Agora, a condução, pelo menos aqui no estado e no município, é que não foi uma boa condução. Não se pensou direito, se priorizou coisas que não atendem à população, mas de qualquer forma, alguma coisa fica, né? E essa alguma coisa que fica, ela pode, daí para frente, ser transformada e, de fato, vir a ser alguma coisa boa para a população. Legal, Cossena, um minuto para você. Eu concordo com a UCB. Eu acho que sempre fica alguma coisa, né? Eu acho que tem algum legado, poderia ter deixado mais, acho que poderíamos ter feito os investimentos melhores na área de mobilidade. Eu sempre cito a questão do Maracanã, que eu tenho saudade do Maracanã da nossa geral. Hoje o Maracanã não é mais para pobre. É isso que eu lamento, né? Agora, em termos de mobilidade, ficou um pequeno legado, mas muito pouco. Pelo que se gastou, poderíamos ter feito uma coisa mais definitiva. Mas vamos esperar que o próximo prefeito, o próximo governador, possam olhar com carinho essa questão de mobilidade, que é um dos problemas mais graves que hoje o cidadão do Rio de Janeiro passa, e que possa transformar, quem sabe, esse legado, pequeno legado que ficou, de algo mais definitivo, algo melhor para a população. Legal, gente. Muito obrigado pela participação de vocês hoje no Tema Livre. Nós tratamos dessa mobilidade urbana e, pelo que nós estamos vendo aqui, pelo que você pôde entender, é muito pouco o que vai ficar de legado para a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, para você ir e vir do trabalho, principalmente você que gasta tanto tempo, 2 horas, 3 horas até, para se locomover para lá e para cá. E eu queria também lembrar mais uma vez que a autovistoria predial teve o prazo terminado agora no dia 1º, anteontem, e por isso a prefeitura vai começar a comunicar os condomínios que eles terão um prazo de 1 mês para fazer essa autovistoria, senão a multa será de R$5.000. Portanto, você que mora em prédio, procure o síndico do seu prédio. Diga, Conselho. Só para falar para quem está, os ouvintes aí, que quem quiser esse guia de procedimentos que o Senge publicou, ele está sendo distribuído gratuitamente lá no sindicato. Legal, no sindicato de engenheiros e no CREA. Ok, gente, o Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para todos, um ótimo dia e até amanhã às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional Jornalismo.